é o sentido figurado do Evangelho. Sentido figurado, né? Significa que o Evangelho foi escrito, em algumas passagens dele, de uma forma, como a gente poderia dizer, educativa, de uma forma alegórica, tentando mostrar, talvez principalmente para as pessoas que viviam naquele tempo, que é para onde foi dito nessas palavras, de uma forma que elas pudessem entender a mensagem que Jesus estava passando. Até hoje, esse ensinamento, figurado como está ali, ele chega até nós e é ainda motivo de surpresa quando a gente consegue compreender o que, que essas palavras querem realmente dizer. Porque, olhando de uma forma inocente até, a gente acha que é uma historinha. Ah, Jesus estava lá contando uma historinha para as pessoas que queriam ouvi-lo. Mas atrás dessa historinha, ele colocava uma mensagem bastante profunda. Então são várias parábolas, várias vezes que ele fala com os seus apóstolos, com as pessoas que paravam para escutá-lo. E muitas vezes, algumas pessoas, por não darem a devida atenção a essas palavras, não compreendiam o que ele estava querendo dizer. O exemplo é quando ele falou que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E algumas pessoas que poderiam e deveriam ser já mais entendidas nesses assuntos, questionavam ele, dizendo, mas como que alguém vai nascer de novo? Como que eu posso entrar no ventre da minha mãe para renascer? Então, é um entendimento que não, naquele caso específico para aquela pessoa, não foi entendido. Nós temos uma grande vantagem hoje, porque também muitas pessoas acabam fazendo interpretações dos textos bíblicos da forma, muitas vezes, como bem querem, como bem é mais conveniente para elas. E nós temos a vantagem que esse evangelho, que a gente utiliza segundo o Espiritismo, ele traz essas passagens bíblicas, mas junto ele vem as explicações. Então, cada passagem dessas, que a gente às vezes pode ler e não ter essa compreensão, continuando dentro do capítulo, a gente vai vendo o que, que realmente queria dizer através do ensinamento dos Espíritos, e aí a gente percebe, então, essa grandiosidade dessas palavras, que, como eu disse, até hoje ainda são motivo de surpresa para nós pela profundidade com que elas trazem. A linguagem figurada, seja ela escrita ou falada, ela é muito utilizada por todos nós. Quando a gente quer explicar alguma coisa para uma criança, a gente às vezes não consegue falar na nossa linguagem adulta, porque talvez ela não compreenda. Então, muitas vezes a gente utiliza também de elementos que são para ela, elementos que são para ela de forma entendida, que ela consegue perceber e entender a mensagem que a gente está querendo passar. Então, a gente também se utiliza disso no nosso dia a dia. Ali na entrada, ali quando vocês chegam, tem uma frase que diz, iluminado o coração que sente. Essa frase foi dita pelo Frei Eugênio, que é o mentor da nossa casa. E é uma frase num sentido figurado. O coração é um músculo. A função dele é bombear o sangue para manter o corpo irrigado. Quando a gente fala de sentir, é uma propriedade que a gente dá ao coração na forma como todas as pessoas no mundo assim o veem. O coração, aquele desenho em forma de sentimento que transmite para nós o amor, ele é reconhecidamente como o símbolo do amor. Então, quando ele diz, iluminado o coração que sente, ele está querendo nos dar também uma mensagem. Que aquele que consegue perceber pelo sentimento, e não simplesmente por ter testemunhado através de ver ou de ler alguma coisa, é sim iluminado porque está conseguindo perceber a essência do que está sendo dito, do que está sendo demonstrado. Na nossa, todos nós temos um passado, ou talvez até um presente católico, né? Nós começamos dentro do catolicismo. E existe uma representação nas missas que também é uma figuração, relembrando lá no tempo de Jesus, na Santa Ceia, quando ele parte o pão aos discípulos dele e diz que aquele pão é a carne dele, que aquele vinho é o sangue dele, e que fazendo aquilo, eles estariam relembrando a passagem dele, e mais do que relembrar, recordando o ensinamento que ele tinha deixado durante todo aquele tempo. Então ainda hoje, a gente vê na igreja aquela representação, e a gente às vezes, como a gente acaba se habituando com isso, por ter ido tantas vezes, a gente acaba não tendo às vezes a profundidade da representação daquela atitude, daquele ato ali. Então, realmente, essa comunhão, claro que ela não é necessária, a gente fazer aquilo para se aproximar de Jesus ou para estar vivenciando Deus. Mas, para aqueles que de repente precisam de uma figura mais prática, mais material, por que não? Algumas pessoas gostam de rezar ajoelhadas, porque elas acham que daquela maneira elas conseguem sim alcançar o que elas estão fazendo. Não há nada de errado nisso. Apenas é uma maneira da gente então perceber esse sentido figurado, que assim como nas palavras, também a gente acaba tendo no nosso dia a dia em várias situações. O principal desse sentido figurado é o ensinamento que ele traz. É o que há por trás dessa mensagem que tem que ficar realmente viva na gente. Quando a gente pega e começa, como eu disse, começa a ler o Evangelho, muitas coisas acabam sendo um pouco difíceis até da gente ler por causa da própria linguagem que era com que ele chega até nós, né? A linguagem é a mesma mantida durante todo esse tempo, apesar das traduções. Mas no momento que a gente vai tendo mais contato com ele, é que nem os livros que tem ali, né? No momento que a gente vai tendo mais contato, vai se afinizando mais, a gente também vai se afinizando com a linguagem. A gente vai enriquecendo não só a nossa bagagem espiritual, mas também a intelectual. Porque a gente vai aprendendo termos novos. A leitura, ela vai preenchendo a nossa mente com ideias, com lembranças de exemplos que a gente vai relembrando de coisas que passaram ou próprias da nossa vida. Então, nesse sentido figurado, que como eu disse, a gente se utiliza tanto para ensinar quanto para aprender, é sim uma forma bastante eficiente da gente poder ter então essas mensagens, essas ideias relembradas a todo momento. E fica o conselho, né, para quem de repente não lida muito com esse livro, de poder pegá-lo, folheá-lo, escolher do índice dele aqui atrás algumas passagens que de repente pelo título chamem mais atenção, assim como aquelas que a gente às vezes traz aqui para serem colocadas, porque no tempo que a gente está aqui acaba sendo um tempo muito curto, né? E aqui a gente consegue às vezes aprofundar então essas ideias, e através desse estudo então deixar com que isso fique mais vivenciado dentro da gente, e com certeza vai acabar se refletindo no nosso dia a dia.